somente o céu foi testemunha de nossas juras sob o luar. Quando em meus braços tu me juraste que nunca irias me abandonar. Passou-se o tempo e sem piedade tu me trocaste por outro amor. Hoje eu vivo chorando por ti e tu sorrindo da minha dor. Ai, ai, ai. Meu sofrimento é demais. Ai, ai, ai. Mulheres são todas iguais. Juras não cumpre o juramento. Nenhuma sabe mesmo o que quer. Pobre de um homem que acredita nas falsas juras de uma mulher. Juras não cumpre o juramento. Nenhuma sabe mesmo o que quer. Pobre de um homem que acredita nas falsas juras de uma mulher.